carroça da saudade. É uma emoção para sempre. DJ Tomássimo vai tocar no coração da gente. Manda 007. Então bora tocar no coração. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho, e aí, para poder ficar contigo. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo, hein? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Cala a boca! Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei, mas onde eu errei? Sua ingrata. Manda 007. E o Tamatá e o seu grande amor aqui por trás, na Ilharga. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história. Meu amigo Cícero, Dona Joana, se faz aqui, se o Cícero paga. Lanche tá aqui, ó. Um abraço. Por causa de uma amiga. Olha meu contador. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei? Sua ingrata. Você de lá e eu de cá. Alô! Olhando mesmo o céu, que distância cruel. Assisto o tempo passar. É, Zuro. Tento me dispersar. Bora, barbudo! No celular. Cadê o caixão? Metade do meu coração. Espera, só quer te ver de novo. E a outra só pensa em você. Não tem nenhum garçonete, Adriano. Beijo do Tom. Alguém de novo. Olha, garçonete, o Tom tá solteiro, então é eu e você, você e eu. Já é? Você. Então pronto. Nessas horas, meu sorriso é passageiro. E aí? É aí que eu percebo. Calma, poeta. A falta que me faz você. E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro. Pra eu me sentir inteiro, só preciso de você. Já comecei! Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. Não, tá vendo? O cabelo não tá bacana. Aquela sua amiga louca. Que diz que o bom da vida é ser só. Pra arrumar o cabelo, né? Me diz se adiantou alguma coisa. Acho que ele pegou um sereno, né? Passageiro. Beijaram umas quatro ou cinco. DJ Juninho! Com beijos que não tem gosto de beijo. E aí, Juninho? Aí, beleza, Tom, mais uma vez. Essa festa linda e maravilhosa aqui no Casota. E a gente, não deixa de vir aqui prestigiar a carroça e o Dilson, viu, garoto? Eu e o meu primo, toda a galera ali do Chimarezeiro, meu primo Doutor Afonso. E a gente diz, bora lá no Casota, porque tá a carroça É o som que a gente gosta e dá valor. Aí, DJ Tom! Porque se alguém perfeito. Toca mais uma na carroça! Bora, meu irmão! Toda a galera do Muraçó ali também, Tom! Do nosso Fluminense, de Curuçá! Tá todo mundo aqui, garoto! Você escolhe a melhor roupa, aí você arruma. DJ Juninho! E sai com aquela sua amiga. Olha, o homem dessa voz aqui, gente. Diz que o bom da vida é ser solteiro. Ah, peraí, deixa eu puxar aqui a onça. Se adiantou aí, ó. Alguma coisa. Reditou! Alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco voos. Toca, toca, toca, toca. Too many nights facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Chorar, mulher. And I smile without you. Para com isso. É no voo. Aonde? Onde tu gosta? É no voo. For you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, don't you lose you this way. Amigo Louro Cametá tá na área. Now I'm just fooling myself. Posso cantar? Posso cantar? Foi tanto que eu te amei e não sabia. Quer dançar? Que pouco, já, já a gente pouco dança. Eu te perdi. Eu e você, você e eu. Eu te amo. Vai! Aquele louco amor inesquecível tirar do coração. Eu te amo. Te amei demais. Enlouqueci. Brigas banais. Te perdi. Toca, toca. E vai dançando aqui no casota. Vai dançando assim, daquela pegada. Daquela pegada, tu. Toca aquela pra galera viajar. Aqui, aqui, no casota. Um, dois, três. Aonde foi parar? O seu juízo já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar? Baixinho, vai baixinho. Aí, DJ Tu, solta som. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Na hora da novela que a senhora gosta, mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou assim. Dona Maria! Não pra casa, Dona Maria. Deixa eu namorar a sua filha. Salva a terra. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Desenho do céu! Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. O mesmo corte de cabelo tentou. Neguinha Maria? Tentar aonde ela errou. É, neguinha. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou. Oi! Quando o abraço dela não encaixou. Rapaz, o erro às vezes eu fico admirado com tanta beleza de tanta mulher bonita. Ela quase ficou. Que dá aqui nessa carroça, viu? Mas eu disse, fico até tímido, nem olho. Entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Como é que é? Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Banda 007. Deixa eu tocar desse jeito assim pra galera lembrar da época. Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou primeiro de sonhar? Diz! Quero te dizer, amor, nessa solidão. Meu amigo Silva, ele, seu grande amor. Olha lá, solidão de palavras vazias em nome do amor. Em nome do que foi. Alô, Pitbull! Que será esse amor que já não pede mais nada? E se apega à razão pra não ter. Não precisa de calor, mas eu sei que esse amor é eterno pra quem ama e maior que a própria chama. Esse amor que já não pede mais nada. Filho, atinge aí do distrito, bebendo Eliana aí do Barreiro, tá aqui. Tocar mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma! Me deixa aqui com a cabeça cheia de problemas. Vou me resolver. Sou complicado, louco e consequente. Meus defeitos você finge que não vê. E aí, hein? Por me ver chorar. Viaja, menina, viajou! Por me ver sofrer. Vai com Deus e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar por meus enganos. Meu amigo Renan, RW Multimarcas, um abraço. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá. Esquecer de tudo é bem melhor que vá do que te ver chorar. Pra mim é um absurdo. Pra que se machucar pedindo pra juntar esse amor em pedaços? Se Deus não escreveu assim. Oh, mulher, bora, Topete! Vai se enganar, eu não sou uma pessoa. Acho que o Topete tá meio apaixonado, né? Que nem conto de fadas com final feliz que você tanto imaginou. Cadê a mulher? Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado por um pecado de amor. Mas tem mulher que não dá valor no amor de um homem de verdade. Mas também tem mulher. mulher que cansou de sofrer na mão desse cara, que na verdade ele não respeita e não dá aquele carinho que uma mulher merece. E quando ela não recebe esse carinho, olha o que ela diz pra ele: hoje eu decidi, não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim. A fila anda, meu irmão. Você venceu, vou procurar alguém pra mim fazer feliz. Vai ser melhor assim. Rapaz, eu acho que hoje eu caso. Mas isso vai passar. Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar. Mas taxista, seu irmão. O Márcio está aqui, ó. Senhora Mara. O filho do vereador, o grande galera. Está aqui com a gente, um abraço. Júlio Brindado. Alguém esse universo de abate amar mais do que eu. Fala pra esse cara aí. Duvido que ele faz o texto do que já fez por você. Paga pra ver. Eu pago pra ver. Então tomara! Tomara que você tenha feito a escolha certa. Já que você diz que o meu amor não presta, vou procurar alguém pra me fazer feliz. Já que você não quis, tomara que ele nunca faça o que você me fez. Da sua indiferença também já cansei. Sei que a sua vida vai me deixar em paz. Não me procure mais. Toca, toca, toca. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei. Pelo amor de Deus, eu vi mulher aí secar uma lata agora. Mas que esse prazer que você me dá. Calma, professora Águida. Não posso te enganar. Na do ouro negro a cera seca. Não sinto mesmo que você. Não posso negar que viagens. Alô, Pipulho! Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto. Mas quando bate a noite, a solidão. Aí pra onde tu vai? Eu vou pros braços de outra pessoa. Ela que eu amo, não vou negar. Claro que não! Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Ela que eu amo não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. Escroto ficar dependendo de um amor de uma pessoa de verdade, né? É. Toca! Aí, japa, espera. Espera, não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. DJ Tom! Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma nessa. Amigo Júlio Moreno, JB aí de Santa Isabel. Me ignora. Ei! Eu tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Tantas vezes que eu quis. Vigílio, Fabrício, o Tom, o grande Beto, Solange, Andréia e o Márcio, seguidor da carroça. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. É muita sofrência na tua cabeça. É! Toca, toca. Alô, como é que você está? Alô! Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Lembra aí, cavanhaque! Sei que está namorando, parece estar feliz. E olha aí, olha o respeito. Meus parabéns, felicidades. É isso aí. E aquele cara? Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer amigo Michelzinho. Lugar, pode ser a comprar. O grande manda-chuva tá na área. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Eu sabia o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. E falou com você. Você falou de mim e disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Cadê aquele homem que é fiel e é sincero pra sua esposa, pra sua namorada? Cadê aquele homem que nunca traiu na vida ou a sua mulher, a sua namorada? Se ele tá aí, diz pra ela assim, ó. E agora fala que me ama. Uhul! E agora que não tem mais nada. A música é a cara do Átila. Diz que morre de amor. E agora? Agora! E agora? Depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido. E agora? Agora, por fim. E agora? E agora? Vai saber que o dia eu bebi. Era isso que vocês queriam, é? Como é que é? Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. DJ Tom, estou pensando em como vou dizer. Já furaram meu olho? De uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão. Ah, tá, ela foi pegar a cerveja. Uma emoção para sempre. Momentos que. Maluquinho já tem CD do Tom na mão do Maluquinho. Grava. Alô, Maluquinho! Certos amores nos deixarão. Uma canção. É, a pomba gira tá nessa mulher aí. Palavras que ficam assim no coração da gente. Max, Max Sexista, Rafa, aí do grupo Carroça, da Carroça está aqui com a gente. Junto. Equipe Mega Shop. Shop. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Eu acho que hoje eu vou dormir lá no Guamar. Pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. Meu amigo Tudo de Carapé Mirim está aqui com a gente. Que deixarão uma emoção. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores Pensa que já acabou a sofrência? Pensa que já acabou a sofrência? Pensa que já acabou? Olha essa aqui que o homem da lua vai tocar! Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, máximo. Eu me lembro muito bem, a gente era feliz. Mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Não consigo entender por que findou assim. Eu era pra você, e a família pra mim. Olha só o Ney do Escoelho. Bate, fere o meu coração. Meu amigo, acreditar grande, que foi ilusão. Alexandre Marambaia, Quieto Negro, isso aqui com a gente, um abraço! História pra um final feliz. Todo lugar que eu vou perguntam por você, indagam se a gente acabou de... A Chibiana, e a Show, e o André! Todo tempo pra poder voltar, pois até mesmo que ama precisa pensar. Pensar a Chibiana da Metrópole! Como era antes, pensar que não vale a pena ficar. Pensar em se entregar e abrir o coração. Amor é liberdade, amor não é prisão. A melhor parte da música é essa. Sonel Faria. Diz aí, quem ama? Quem ama respeita. Verdade. Quem ama não mente. Não que não. Quem ama não fere, pois quem ama sente. O amor de verdade dizia, patroa, não é passageiro, é pra eternidade, é pro tempo inteiro. Quem ama não deixa o outro sozinho, nem nunca ofende, sempre dá carinho. Amigo deles, ama, apoia. E tem uma panelinha, está aqui com a gente, um abraço do Tom. Quem ama de verdade, por seu amor lutar. E vai a lutar. Cadê essa mulher? Olha que eu conheço muitas mulheres que andam na carroça, que ama dois homens ao mesmo tempo. Ah, tu me olha, é? Essa música aqui é dela. Calma, filha, não dá mancada aí. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. Anderson, lá de Suri. Diz, ó. Você é a minha vida, e o outro? Ele é meu mundo, e o outro? Você é o que eu preciso, e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito. Aí o Tom Máximo olha pra ele e diz: para! Não me peça pra parar. Por quê? Porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem você. Dança, dança assim com o homem do alô. Toca, toca, toca, toca, toca. Hoje eu acordei me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Temos que lutar por esse grande amor que nos levará à reconciliação. Não convencerá. Fala, Edinaldo! Meu coração. Vamos nessa, DJ Tom! Manda ver, garoto! Tudo acabou, não quero acreditar na separação. Ai, meu coração, sei que estão falando. E aí, Pichibu? Segura a coleira dele! É covardia, não sabe o grande amor. Tá rolando aqui, Pichibu! Você. Ai, meu bem querer, não vivo sem você. Meu amigo Bucano, presidente aí, Pepe, um abraço. Vai até 2 da manhã. Eu não sabe o grande amor eu sinto por você. Ai, meu bem querer, não vivo sem você. Não convencerá o meu coração. Ainda tenho fé na nossa relação. Temos que lutar por esse grande amor que nos levará à reconciliação. Mega Pop Show. Morto vai morrer 2 vezes. Quando a vi pela primeira vez. Ô, mulher perfeita. É a mulher perfeita. Eu tanto procurava e finalmente eu encontrei. Fui curtindo a carroça da saudade do búfalo do Marajó. Com os DJs Tom, Franjinha e Josias e o maestro Tony. Pega uma farra. E ela toda tímida, me dando bola. Eu tô dançando. Só eu abanando no vale. Amor. Então não perdi tempo e cheguei junto dela. Convidei para dançar. Daniel Magalhães aceitou. E a Camila Souza de Barcarena. Na carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Vai, Juninho. Toca de Diston, Franjinha e Josias e o maestro Tony. Em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Toca de Diston, Franjinha e Josias e o maestro Toninho. E agora eu vou tocar uma pra ti, lembrar aquele tempo, meu amor. Lá no setor. E agora eu tô na carroça da saudade com meu amor. Esse som que é um show. Elias Batidão. Gostou, é claro. Te cantar na canção, te cobrir de paixão e tocar em tuas mãos, descobrir sensações e curtir top som. Alô, Mesquita! E senti teu corpo. Minha amiga Alcida, amei! Um abraço pra você! Que se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te amar. E aí, Alain! Sara mãe, olha ele, seu grande amor ali! Bora, Alain! Ser tudo aquilo que esperei pra mim. E se algum dia um sonho acabar, eu Eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro papi só tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai e segue em frente. Olha, daqui a pouquinho a gente vai lá no Caribe Show, que tem um búfalo do Marajó, gente. E a gente vai pra lá, viu? Fruto sensual, só digo vai. Oi. Segue em frente sem olhar pra trás. E leva o seco agora. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som. E ouvindo fruto sensual. Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som. Fruto sensual. Te cantar na canção, te cobrir de paixão e tocar em tuas mãos, descobrir sensações, vem curtir pop som. Daqui a pouquinho eu vou abrir o baú de luxo. Seu coração palpitar. Já sabe que é lá do fundão, né? E se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que vivi. Olha, já tem CD do Tomás, uma primeira parte aí. Na mão do maluquinho. Se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro pop só tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som. E ouvindo fruto sensual, só digo vai. E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Fazer uma sequência e vai ser só na época. Só na época. Toca, toca. Tem mulher que chegou solteira e até agora tá procurando o seu amor. Clareou. Deve estar por aí. Ou será que nem me conhece? Onde andará? Ah, é tu, é? Desculpa. Tchau. Valeu. Seja onde for, irá chegar. DJ Tom. Amigo Michelzinho de Manda Chuva. Careca. E aí, galera lá de Luiz Domingues, e são aqui. Morre de amor. Seu poeta amador, seu compositor, do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o seu senhor, sou seu servo, seu objeto. Descubro a dor. Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho, sou seu criador. Sou Adão. Carroça é festa! Aqui! Transformador. Daí vai o racha. O eremita, o mago. E eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer. E a galera do Sideral tá na área. Um abraço! Sou o que. Apenas o seu trovador. Esse tempo era o tempo do Big Som, tu lembra, né? Outro cantor. abraço, Magda! Chora! DJ! Cíntia! Alô, Cíntia! Lá do Sem Limite, estão aqui, ó! Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Ouro negro em um olhar, desperta enfim uma emoção. Onde você está? DJ Wellington Frangini ali! Comandando as luxuosas carroceiras. Saramana, né, Franginha? Da Pai Dega. Bate, sai e toca. Toca DJ Braz, detona pra valer. Faz essa galera delirar e enlouquecer. Meu amor, meu ouro negro. E aí, bicho, auxílio? Fundo meu coração. DJ Braz, desperta os desejos. Toca pra mim. Pra você, daqui a pouquinho acabando aqui, tem Caribe Show, viu galera? Tem um Búfalo do Marajó, a Revolução do Caribe Show, pra fazer a super festa, muitas marcantes atuais pra vocês que estão aqui. O Jeito Máximo tá relembrando, porque daqui a pouquinho vai tocar essa lá do Búfalo do Marajó, a Revolução. Daqui a pouquinho até 5 da manhã tem Caribe Show. Indiscutivelmente, Splash Banda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lá da lá. Michelzinho! Estou angustiado. E o cabeção? Os manda-chuva. No salão, dançando com emoção. Uma linda canção, aquela que marcou. Sargento Nery, também juntinho com a gente. Um amigo amarelo. Um abraço pra você. Daqui a pouquinho. Alô, Calitão. O Calitão tá por ali também, juntinho com o Evaldo. O Luciano vai distribuir cortesia lá no Caribe Show. Aí, Luciano, aquelas cortesias, cadê? Daqui a pouquinho tem o Búfalo do Marajó Revolução. No Caribe Show. Tom, mostra como vai ser. Alô! Ô, Cajota, vou te contar. Boneco da Energia, meu amigo poeta das cortesias, o cara que divulga a nossa Luciosa no Facebook, nas redes sociais. O grande poeta, um abraço a você, meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai, estou vivendo infeliz. Bora, Alexi! Me acusa de ser um lanche. Finalmente que era perfeito. Um abraço a você, como é que é? Sei que da forma que dinheiro não é legal, não importa te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor. O Henrique, nosso rádio escuta. Ele é Mônica por ali. Aline, futura prefeita de Abaetetuba. Na vida os compromissos eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal. Bebida RJ Multimarcas. Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Cadê o Renan, hein? Mas eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração. Sim. O que quero é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Essa aqui o Tomás, eu vou lembrar lá do dinossauro. Vai! Vai, Cajota, vai, Cajota. Gato negro, gato negro, gato negro. Já tentei dizer só expressando com o olhar, mas não adiantou não, você não conseguiu decifrar o que eu quis dizer. Um abraço também, nosso amigo Robert, a Depósito RF, Thaís Meireles, juntinho com a gente. Um abraço a vocês. Olha o nosso amigo, o Daniel Motora Maluco. Como é que é? Vou sair para o novíssimo Tupinambá. Pelo Altamira, Bolante, Tietinho, Toninho, Wesley a tocar. Vai, vai! Essa música assim tão especial. E o grandão! E essa voz não me é estranha e demonstra tanta paixão. Galera de Santa Isabel, toca, toca, tom, toca, tom, toca, tom, toca, tom. Nosso amigo, o grande Nenê, também da Hedley, o nosso amigo Kleber. Alô, beijo molhado. O Nini, o Kleber da Hedley 1, Hedley 2, aqui. Agora eu sei, porque ele é rei, é o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez, DJ Dino é demais. A tribo vem pro Tupinambá. Agora o rei vai tocar. certo. Você é dona dos meus sonhos. Pacheiro amarelo. Imagina amarelo. Boca dizendo assim: vem pra mim. Nosso amigo Ovo. Ovo achado também. Nosso amigo gerente do Geladão de Vigia. Sua primeira dama, Eliane. Meu amor. Já tá ajudindo. Um abraço. A vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Onde não estiver, a minha voz vai estar. Bora, eu sei bora, que bora. Quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Acabando aqui, terminando aqui no casal, tá todo mundo invadindo o Caribe Show. Lá tem o Búfalo do Marajó, Revolução. E mais a banda Caperana. Mas isso é uma loucura, gente. Um abraço do meu parceiro Alexandre e também o Rony. Grande Alexandre do Mega Doidão. Te unindo ao Pitbull que vai arrasar, vai te fazer suar. Meu parceiro cabeludo do Pet por ali com a gente. O barbudo, minha comitiva Carroça Versa. E o grande aí é o Daniel, a potência! Amigo de Souza! Um abraço, hein? Bora, Espetor! Ele é demais, eu vou me apaixonar! Bora, Evaldo! Bora, Carlito! E a galera de São Materra por ali, Tom! Um abraço com muito carinho! Chegou o brilho! O amigo Gelé dá valor na sequência, hein, Tom? Reginaldo no comando faz estremecer. Só com os sucessos do momento ele é pra... Sacode pro gelé! Mas eu quero saber se tem alguém do Paysandu aí, tem? Tem alguém do Clube do Remo aí, tem? Quem acredita que o Paysandu vai cair pra terceira divisão? E a torcida do Corinthians? O bagulho doido, como é que the tá? The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. Pra assistir. Oh yeah. Pra assistir. Oh yeah. Pra assistir. Oh yeah. Pra assistir. Oh yeah. Vamos que é solta. Oh yeah. Oh yeah. This is a test of the emergency broadcast system. matar, dá valor, meu irmão. Esquecendo que dia 3 de novembro, a nossa luxuosa Na Vigia, lá na sede dos corações, vai ser uma loucura, né, moçada? Vamos nessa, meu irmão! Pra cima, Na Vigia! Alô, minha mega show! Bora, Henrique! Cadê o gritão da mulherada solteira? Cadê o gritão da mulherada sincera? Cadê o gritão da mulherada que não depende do homem pra porra nenhuma? Jânio Fábio, Marcelo Delano por ali com a gente, um abraço, vamos lá, vamos lá. Só pra relembrar na época. É o bicho. O boneco da Marizinha, Bruninho, o Renan também. E a minha professora conceituada e graduada nos Estados Unidos. Começou no final, vai acabar. Gatinhos e gatões na pista vão lançar. Agora eu quero o Rick, o DJ vai tocar. Se muda e se vira. Já é o maestro, né? Continua, invicto, acelerado.